Livro de Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao 6. Amém? Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mantenha sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Deus, nós te damos graças, Pai, pela tua palavra. Te exaltamos e te bendizemos, Senhor, pelo privilégio que temos nessa noite de estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor, de podermos oferecer a ti o nosso louvor, a nossa adoração, o culto que somos devedores. Muito obrigado, Senhor, por tudo que já aconteceu aqui até este momento. Agora, Senhor, nós queremos pedir a tua graça. Queremos pedir, Senhor, a unção do teu Espírito sobre nossas vidas, Senhor, para que possamos ouvir a tua palavra e entender a tua vontade para os nossos corações. Deus querido, eu quero declarar a minha total dependência de ti, Senhor. Senhor, eu te peço nesta noite, glorifico o teu nome no meio da tua igreja. Dá ordem aos teus anjos que guerreiem por nós nas regiões celestiais, ó Pai. E que toda e qualquer intenção maligna para trazer distração, trazer confusão mental, sono, seja agora repreendida em nome de Jesus. E que cada vida, Senhor, possa estar atento ao fluir da tua palavra. E que o teu Santo Espírito esteja, Senhor, trazendo vida, trazendo entendimento, restauração e renovação para cada vida aqui presente. Pai querido, fala aqui no nosso meio, Pai. Trabalha nos nossos corações. Opera da maneira que tu quiseres, ó Pai. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Eu gostaria nesta noite de continuar falando, como tenho falado, para aqueles que passam lutas, para aqueles que passam provações. Eu não preciso perguntar, eu não preciso pedir que levante a mão aqui, aquele que está passando por uma luta em uma determinada área da sua vida. Com certeza todos nós passamos por dificuldades, passamos por problemas, passamos por provações. Mas eu quero falar exatamente para aquele que está nos caminhos do Senhor, está buscando andar segundo a vontade de Deus, está fazendo aquilo que Deus tem colocado na sua vida, no seu coração para fazer, tem tentado ser fiel, cumprindo o desejo e o chamado de Deus para a sua vida, mas mesmo assim as lutas continuam, mesmo assim as provações não terminaram ainda, mesmo assim as dificuldades parece que em vez de diminuir, aumentam a cada dia. E na verdade, no mundo que nós vivemos, é muito fácil isso acontecer, passarmos por lutas, lutas na área emocional, lutas na área financeira, lutas na área de relacionamento, lutas familiares, lutas profissionais e tantas outras lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas nós precisamos entender que o nosso Senhor Jesus, ele é especialista em transformar as coisas. Por exemplo, ele pegou uma cruz que era um símbolo de morte, era um símbolo de vergonha no seu tempo, e transformou em um símbolo de fé. Hoje a cruz é olhada como símbolo de fé, é olhada como símbolo da salvação, é olhada como a oportunidade que o ser humano, que a humanidade teve de se reencontrar com o seu Deus. Mas quando Jesus subiu naquela cruz, na verdade, ela era apenas um instrumento de tortura, era um instrumento de execução, era um momento, um local de maldição, era um local de vergonha. Mas Jesus transformou aquilo que era vergonha, aquilo que era maldição, em bênção. Nós, como seguidores do Senhor Jesus, nós temos que experimentar esta realidade. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele é especialista em transformar deserto em manancial. Ele é especialista em transformar o caos em um belo mundo, em um belo cosmos. Como diz a palavra de Deus, havia apenas o caos e trevas sobre a face do abismo, mas o Senhor, pela sua palavra, colocou tudo em ordem, transformou aquilo numa bela criação. Ele transforma as trevas em luz. Ele transforma aquilo que é perda em ganho, em lucro. Ele transforma o ódio em amor. Ele transforma o desespero em esperança. Ele transforma a guerra em paz. Ele transforma o inferno em céu. E é isso que nós precisamos entender, que o nosso Deus, Ele é capaz de transformar toda e qualquer situação que nós possamos estar passando por ela, que nós possamos estar vivendo. O livro de Jó conta a história desse homem, homem justo, homem reto, homem que temia o Senhor, homem que, na verdade, o próprio Deus dava testemunho da sua fidelidade. Mas, em um determinado momento, ele passou a ser alvo de uma disputa entre Deus e o próprio Satanás. A palavra de Deus diz, nós conhecemos a história, mas vale a pena relembrar, que aquele homem, ele foi alvo de uma conversa. O próprio Satanás disse para Deus: olha, eu venho de rodear e passear pela terra. E Deus disse para ele: viste o meu servo Jó, que é homem reto, homem fiel, e o Senhor deu testemunho de Jó. Mas naquele momento o inimigo faz uma acusação, como lhe é comum, como lhe é peculiar. Ele é o acusador de nossas almas, como diz o livro de Apocalipse. E ele diz: não, eu tenho certeza que ele só te serve com fidelidade porque você o abençoa, porque ele é um homem rico, porque ele é um homem próspero. Mas me deixa tocar em todos os seus bens, me deixa tirar tudo que ele tem, que com certeza ele vai negar, ele vai deixar de ser fiel. E a palavra de Deus diz que o próprio Deus permitiu que isso acontecesse. E foi exatamente isso que Satanás fez na vida de Jó. Ele perdeu tudo, ele não tinha mais nada, todos os seus bens foram consumidos. A palavra de Deus diz que em uma noite caiu fogo do céu e consumiu todos os rebanhos, né, de Jó. E nessa mesma noite, os filhos dele, que eram 10 filhos, estavam reunidos em uma festa dentro de uma casa. Veio um vento e a casa caiu e os 10 filhos morreram. E os 10 filhos morreram. E a palavra de Deus diz que nesse momento, quando Jó recebe essa notícia, a resposta de Jó foi: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso está lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 21. Ou seja, nem mesmo com perdendo todos os seus bens, todas as suas coisas, Jó não abriu mão da sua fidelidade ao seu Deus. E a palavra de Deus diz que Satanás se apresentou novamente diante de Deus, dizendo que Jó com certeza cairia se Deus permitisse que ele tocasse na sua carne, na sua saúde. E Deus, mais uma vez, permite que isso aconteça. E a palavra de Deus diz que o Senhor diz para Satanás: só não lhe permito que toque na sua vida, mas pode tocar na sua saúde. E a palavra de Deus diz que de uma noite para o dia, Jó ficou completamente coberto de chagas, de feridas, do alto da cabeça à ponta do pé. Agora ele estava jogado no chão, sem amigos, sem bens alguns, sem nenhum dinheiro, sem nada que pudesse trazer algum alento, algum refrigério. E além disso, com o corpo coberto de chagas, coberto de úlceras. E a palavra de Deus diz que a única coisa que trazia alívio para ele era se coçar com cacos de telha. Tamanha dor, tamanho o sofrimento que ele estava vivendo. E nós vemos que nem mesmo nesse instante Jó, ele se volta contra Deus. Pelo contrário, a sua própria esposa diz para ele: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele falou: minha filha, você fala como uma louca. Se eu recebi o bem de Deus, eu não vou receber o mal também? Ou seja, ele disse: se Deus quer trazer lutas, se Deus quer trazer provações, amém, eu recebo o que vem de Deus. Ele sabia, ele tinha certeza que aquilo que ele estava passando era da parte de Deus, era com a permissão de Deus para a sua vida. Mas nós vamos lendo durante todos os 41 capítulos, até o capítulo 37 de Jó, nós vamos vendo como se desenrolou todo esse sofrimento. Agora, além de estar jogado no chão, no monte de cinza, sofrendo com muita dor, sem ter nada, sem ter filhos, sem ter nenhum dinheiro, nem nada que pudesse trazer alento ou qualquer refrigério para ele. Além disso, ainda se levanta três amigos entre aspas, que vão até a casa dele para acusá-lo e para dizer: olha, você está assim por causa do seu pecado, porque você errou, você tem pecado escondido, você tem pecado que você não confessou, e por isso você está sofrendo. E Jó começa a desenvolver um diálogo ali com aqueles seus amigos, e ele começa a se defender, e ele começa a dizer: não, eu não pequei, isso foi Deus que trouxe sobre a minha vida. E nesse momento desse diálogo, nós vamos ver no desenrolar do livro que ele começa não a murmurar contra Deus, não a se voltar contra Deus, mas ele começa a questionar ao Senhor e a perguntar ao Senhor: Senhor, por que, Senhor? Por que que o Senhor fez isso comigo? Por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Qual é o meu pecado, Senhor? Em resumo, colocando aqui nas nossas palavras, ele perguntava isso e ele questionava diante de Deus, querendo saber por que que ele estava passando por toda aquela situação. E ele começa a questionar o próprio Deus. E do capítulo 1 e até o capítulo 38, nós vamos ver esses diálogos entre Jó e os seus amigos, e os seus três amigos, que na verdade foram mais um instrumento também do inimigo para tentar tirar Jó da direção e da certeza, da convicção que ele tinha na sua vida. Mas apesar de não questionar, apesar de não se voltar contra Deus no sentido de murmurar, mas por outro lado, ele buscava uma resposta e ele cobrava de Deus algo. Ele cobrava de Deus algo que pudesse trazer uma explicação, porque dentro da sua lógica, dentro do seu raciocínio humano limitado, ele não encontrava respostas que justificasse aquele sofrimento que ele estava passando. E no capítulo 38, depois de um longo período de silêncio de Deus, Deus começa a falar com Jó. A palavra de Deus diz no capítulo 38, versículo 1, que o Senhor Deus veio no meio de um redemoinho e falou a Jó. No meio desse redemoinho, ele ouviu a voz de Deus. E é interessante que quando Deus começa a falar com Jó, Jó tinha feito várias perguntas, vários porquês, vários questionamentos no sentido de buscar de Deus uma explicação para aquilo que ele estava passando. E quando Deus começa a falar com ele, depois de esse longo período de silêncio e de tanto sofrimento, sabe qual a resposta que Deus deu para ele? nenhuma. Nós vamos ver no capítulo 38, 39 e 40, Deus falando com Jó. Mas em todos esses três capítulos, Deus não responde às perguntas de Jó. Deus, pelo contrário, Ele faz outras perguntas. Ele, na verdade, Deus leva Jó a raciocinar, leva Jó a pensar em tudo aquilo que ele estava vivendo e a pensar em quem era o seu Deus. Se nós formos contar no capítulo 38 ao 41, nós encontramos 77 perguntas que Deus fez para Jó. E através de cada uma dessas perguntas, Deus estava trabalhando na mente e no coração de Jó, levando Jó a entender, a conhecer o seu Deus, a entender aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Foram 77 perguntas para restaurar a fé de Jó, para levá-lo novamente à posição que ele estava quando no início da provação, de firmeza espiritual. Interessante que nessas perguntas, parece que Deus levou Jó para um passeio, desde a criação do mundo. Ele começou a perguntar quem fez isso, quem fez aquilo. Ele começou a mostrar a terra, o mar, os fenômenos atmosféricos, as constelações. Começou a mostrar a beleza da natureza, o jumento, o boi, o avestruz, o cavalo, o falcão, a águia, o hipopótamo, o crocodilo. E em todos esses animais, em todas essas criações de Deus, Deus foi perguntando a Jó e levando Jó a conhecer quem era o seu Deus. E nesse momento, depois dessa confrontação de Deus, Jó agora se põe a responder. Na verdade, se nós formos ver no finalzinho do capítulo 38, depois do 39, no início do 40, Deus faz uma pausa para que Jó responda, para que Jó fale alguma coisa. No capítulo 40, versículo 1, nós vemos ali, no versículo 1 e 2, disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censura se contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? E Deus faz silêncio e espera que Jó responda. Deus diz para ele, em outras palavras: olha, quem está contendendo com Deus, quem está brigando com Deus, quem está arguindo a Deus, ou seja, quem está questionando a Deus, responda agora, depois de tudo isso que eu falei. E aí Jó, no versículo 3, diz: então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno que te responderia eu. Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, duas vezes, porém não prosseguirei. Jó fala: quem sou eu, Senhor, para te responder? Eu ponho a mão na minha boca, eu já falei e falei errado, já falei demais, já falei uma vez, duas vezes, falei errado, agora eu não falo mais nada. Ou seja, Jó reconheceu que tudo que ele tinha falado até agora era errado, e ele agora estava disposto só a ouvir. Interessante a posição que Deus coloca para Jó. Jó, é você que está brigando comigo pelo que eu fiz? É você que está questionando? É você que está arguindo o próprio Criador? Então responde agora você tudo isso que eu acabei de falar com você. Interessante, outra coisa interessante que eu quero destacar nesse diálogo de Deus com Jó, está lá no começo do versículo 38, do capítulo 38, os versículos 1, 2 e 3. Quando Deus começa a dar essa resposta para Jó, diz assim: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Que coisa interessante, né? Olha a resposta, olha como que Deus começa essa resposta, olha como que Deus começa a conversa dele com o Jó. Quem é você, rapaz? Em outras palavras, né? Vamos colocar nos nossos dias. Quem é você? Quem é que está querendo escurecer, ou seja, encobrir os meus desígnios, a minha vontade, o meu propósito, usando palavras sem conhecimento? Está aí no versículo 2: cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Em outras palavras, Deus falou assim: agora fica de pé, mas fique como um homem, viu? Que agora você vai ter que me responder. Eu acho bonito isso. Eu acho muito interessante isso. Deus, por várias vezes, faz isso com os servos dele. Manda que se coloque de pé e se ponha na posição de homem. Homem aqui não no sentido, né, do gênero, do sexo masculino, mas no sentido de pessoa honrada, pessoa firme, pessoa que assume o que fala. Deus fala com ele: agora, ó, a conversa é séria. A conversa é séria. Quem é você para tentar escurecer, encobrir, questionar os meus desígnios, os meus propósitos? Fica de pé, que eu vou falar com você. E você vai me responder. E aí começou 77 perguntas. No meio delas teve essa pausa que nós lemos no começo do 40, que Jó colocou a mão na boca e disse: não, Senhor, eu não quero responder, eu não quero falar nada, porque eu já falei errado, já falei besteira e não vou falar de novo. Pode continuar, Senhor. E o Senhor continua falando com ele, capítulo 40, capítulo 41, completando as 77 perguntas. E no final, no versículo, no início do 40, quando ele retoma, Deus retoma o assunto com ele, Deus fala a mesma coisa. Lá no versículo 6 e 7 do 40, você vê a mesma coisa que ele falou lá no 38. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Mais uma vez, Jó tem que tomar posição, ficar de pé diante de Deus e dizer: sim, Senhor, pode falar. Eu fui homem para falar, eu fui homem para questionar, agora eu sou homem para ouvir. Pode falar. E a palavra de Deus diz que o Senhor continua questionando, o Senhor continua fazendo as perguntas, continua mostrando para Jó quem ele é. E agora chega o capítulo 42, que nós lemos. E aí nós encontramos a resposta de Jó. No versículo 2 ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Normalmente as pessoas leem esse texto, leem esse versículo, essa frase: bem sei que tudo podes. Que coisa linda, né? Deus pode todas as coisas mesmo. Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Mas normalmente as pessoas leem essa frase, leem esse versículo e usam para aumentar a sua fé, para declarar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Deus pode me abençoar, Deus pode me dar o meu carro, Deus pode me dar a minha casa, Deus pode curar a minha enfermidade, Deus pode resolver os meus problemas. Bem sei que tudo podes. Sim, Deus pode fazer todas essas coisas. Mas aqui, nesse momento, Jó não estava falando isso. Jó não estava falando a respeito do seu futuro. Pelo contrário, Jó estava olhando para o seu passado, para o seu sofrimento, para a sua provação. Jó tinha acabado de ouvir Deus confrontando ele com 77 perguntas. E quando Jó diz: Senhor, eu sei que tu podes todas as coisas, ele está dizendo: Senhor, eu sei que tu podes. me levar à provação. Tu podes me fazer passar pelo sofrimento. Tu podes me fazer ficar coberto de chagas, do alto da cabeça à planta dos pés. Tu podes levar os meus filhos. Tu podes destruir todos os meus bens. Bem sei que tudo tu podes. É isso que Jó está dizendo aqui. Jó está reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida. Quando ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele está reconhecendo que os desígnios de Deus, que os propósitos de Deus estão acima de qualquer coisa. Estão acima dos questionamentos dele, estão acima das dores dele, estão acima dos seus próprios sofrimentos. É isso que Jó está dizendo. Senhor, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos assim como Jó, antes desse momento. Passamos pela luta, passamos pelo sofrimento, passamos por dor implacável, não entendemos. E por não entender, nos achamos no direito de questionar a Deus. Por não conhecer os propósitos e os desígnios de Deus, nos achamos no direito de perguntar ao Senhor: por que, Senhor? Por que, Senhor? Eu não peguei, eu não mereço, eu não fiz nada de errado. Quantas vezes você já se pegou fazendo esse tipo de questionamento diante de Deus? Eu já me peguei várias vezes. Por que, Senhor? Por que precisa ser assim? Por que o Senhor permitiu? Por que foi dessa forma? O Senhor não podia me ensinar de outra maneira? Por que, Senhor? Não teria outro método para tratar com a minha vida? E nós nos colocamos a questionar a ação de Deus. Aquilo que nós sabemos que, apesar de ser dor, apesar de ser luta, apesar de ser provação, mas nós sabemos pelo nosso espírito, que está ligado ao Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito, nós sabemos que aquela provação vem de Deus. Nós sabemos que é o Senhor nos ensinando, que é o Senhor nos tratando, mas tal como Jó sabia. Mas mesmo assim, talvez por causa dos questionamentos dos amigos, daqueles que o inimigo coloca do nosso lado para nos acusar, para dizer que nós, como filhos, não podíamos estar passando por essa luta, por essa provação. Quantas vezes pessoas se levantam não para nos ajudar, mas pelo contrário, para lançar setas no nosso coração, questionamentos no nosso coração, quanto aos desígnios, aos propósitos de Deus. E nesta noite, o Senhor te trouxe aqui para te dizer, tal como disse a Jó: quem é você para questionar? Quem somos nós para questionar? Quem somos nós? Se essa é a vontade de Deus, Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos. Interessante, no versículo 3 do capítulo 42, nós vemos Jó com muito cuidado, com muito tato, abrindo o seu coração para Deus. No versículo 3 ele diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Em outras palavras, Jó está dizendo: é, Senhor, quem sou eu, né? Como o Senhor disse lá no capítulo 38, versículo 2, que nós lemos, Jó está dizendo: o Senhor disse, quem sou eu? Quem sou eu para questionar, para encobrir os teus desígnios, para tentar escurecer os teus propósitos com palavras, com questionamentos, com teorias verbais, com elucubrações, com teorias que vão de um belo discurso, mas que na verdade não é nada diante de Deus. Quem sou eu? O Jó está dizendo isso. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? E ele fala: é, Senhor, na verdade eu falei demais, na verdade eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos fazer nesta noite: reconhecer, Senhor, realmente eu tenho questionado tanto, eu tenho falado tanto, eu tenho tentado arguir o Criador, eu tenho tentado questionar o Criador. Quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Eu estou errado. Eu estou falando daquilo que eu não sei. Eu estou falando de coisas profundas demais. É isso que Jó está dizendo. No versículo 4, ele vai novamente com muito tato, com muito respeito: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Ele, em outras palavras, está dizendo aqui: Senhor, me escuta agora, Senhor, porque o Senhor disse que eu poderia falar. Está lá no versículo, no capítulo 38, no capítulo 41, ele está dizendo, se referindo justamente àquilo que Deus falou lá com ele: eu vou te perguntar e você vai me responder. Lembra que Deus falou para ele isso lá no começo da conversa? Ele está dizendo isso aqui: ó, Senhor, me escuta agora, me permita falar agora, Senhor, mas foi o Senhor que disse que eu poderia falar. E aí ele faz uma linda declaração, versículo 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, preste atenção. Deus falou com Jó de dentro de um redemoinho. Um vento passou, levantou o redemoinho, e ele começou a ouvir a voz de Deus. Ele não viu Deus. Ele não viu Deus. Não houve nenhuma manifestação física. Ele ouviu só a voz de Deus. Como que ele diz então: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem? O que ele está querendo dizer com isso? Sabe o que levou Jó a ver o seu Deus, a entender o seu Deus, a conhecer o seu Deus? A luta, a provação, o caco de telha, o choro quando recebeu a notícia da morte dos 10 filhos de uma vez só. Sabe quando que Jó começou a enxergar o seu Deus, a ver o seu Deus? Quando ele recebe a notícia dos seus funcionários que ele estava pobre, que ele tinha perdido tudo. Sabe quando que ele enxerga e vê claramente o seu Deus? Quando Deus dá um passa fora nele, né? dá uma repreensão nele e fala: quem é você, rapaz, para me questionar? Se coloca de pé como um homem que eu vou falar com você. E depois você vai me responder. Aí ele começou a ver o seu Deus. Sabe o que que nós aprendemos com isso, irmãos? Que a gente quer conhecer Deus, muitas vezes, só no repeté, né? Ô glória, eis que te digo, tá? Né? Eu sou o teu Deus, que te salva, que te cura, né? Que te liberta, que te transforma. É muito bom conhecer Deus assim. Mas nem sempre é dessa forma. Já conheceu diferente. Já conheceu no sofrimento. Já conheceu na repreensão. Já conheceu no confronto. Agora, já podia dizer: antes, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora eu te conheço de verdade. Agora os meus olhos te veem. Agora eu te entendo, Senhor. E olha que o próprio Deus tinha dito para Satanás que ele era homem justo, fiel, temente a Deus. E depois de toda essa aprovação, esse homem justo, fiel, temente a Deus, vem dizer que não conhecia Deus. Só conhecia Deus de ouvir falar. Ou seja, não tinha uma experiência real com Deus. O conhecimento que ele tinha era teórico. Infelizmente, tem muita gente dentro da igreja, anos dentro da igreja, que só conhece Deus teoricamente. Conhece a palavra teoricamente. Se precisar, cita vários versículos. Se precisar, evangeliza. Se precisar, fala das coisas de Deus. Mas na sua vida, no seu dia a dia, nunca teve uma experiência profunda com Deus. Nunca passou pela provação. Nunca passou pela luta e viu Deus levantá-lo da cova, colocá-lo de pé. Por quê? Porque vive uma vida superficial. Vive uma vida só teórica diante de Deus. Teve lutas na vida? Teve, mas sabe como que venceu? Ralando muito, trabalhando muito, sofrendo muito, mas não aproveitou esses momentos para conhecer o seu Deus, para ouvir a voz de Deus como Jó ouviu, para dizer: é, agora eu estou vendo Deus, agora eu estou conhecendo Deus. Eu pensava que eu conhecia, mas agora eu estou conhecendo. E é interessante que no versículo 6 Jó chega a dizer: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, não tem como nós nos aproximarmos diante de Deus. Não tem como nós termos uma experiência real com Deus se ela não vier acompanhada de arrependimento, acompanhada de reconhecimento do que nós somos, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Jó podia dizer que agora conhecia mais o seu Deus. Jó podia dizer que agora ele estava num nível maior do seu conhecimento, do seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque ele estava arrependido. Porque ele mesmo dizia: olha, eu me abomino, ou seja, eu me reprovo e me arrependo no pó e na cinza. Reconheço que errei. reconheço que falei do que não devia ter falado, reconheço que questionei o Criador, e quem sou eu para fazer isso? E acompanhado do arrependimento, do reconhecimento dos seus erros, agora ele pode dizer que tem um nível maior diante de Deus, uma experiência maior com Deus. Meu irmão, tem pessoas que querem receber a experiência com Deus na cura, na conta paga, na solução do problema, mas não quer ter experiência com Deus no arrependimento. O profeta Isaías já era profeta, era homem de Deus. Está lá em Isaías no capítulo 6. Mas um dia ele viu Deus. Um dia ele viu o trono de Deus. Um dia ele viu a glória de Deus. E quando ele teve essa experiência com Deus, a primeira coisa que ele disse foi: ai de mim, que sou pecador, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vou perecer, eu vou morrer, porque eu vi Deus. E foi nesse momento que ele reconhece a sua situação, o seu pecado, o seu erro, a sua fraqueza, que Deus manda que o anjo pegue uma brasa viva do altar com uma tenaz e toque na boca do profeta. E Deus diz para ele: agora esta brasa toca na sua boca e o seu pecado é purificado, é perdoado. E depois que o Senhor toca em Isaías, perdoa o seu pecado, purifica a sua boca, o Senhor faz uma pergunta para ele: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Isaías prontamente disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías já era profeta, Isaías já era homem de Deus, mas para fazer tudo aquilo que Deus tinha para fazer através de Isaías, Isaías precisava passar por uma experiência maior com Deus. Isaías precisava passar pela dor daquela brasa viva tocando os seus lábios. Da mesma forma, só interessante, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Acredita-se que ele foi escrito antes mesmo do Gênesis. E por ser antigo, por datar, né, de um período anterior ao povo de Israel, anterior à lei de Moisés, nesse momento da história de Jó, ainda não havia a figura do sacerdote. Ainda não havia sido instituído o sacerdócio, que foi instituído mais tarde por Moisés lá no deserto, segundo a direção de Deus. Mas a palavra de Deus diz no capítulo 1 que Jó oferecia, no capítulo 1 de Jó, que ele oferecia sacrifícios a Deus, holocaustos a Deus, todos os dias, em favor dos seus filhos, para que Deus perdoasse os seus filhos. Então, na verdade, Jó, apesar de não existir o ofício sacerdotal naquela época, mas Jó já agia como um sacerdote dentro da sua casa, já agia como um sacerdote de Deus. Ele sabia dos erros, dos pecados dos seus filhos, e por isso ele cumpria o papel que mais tarde seria instituído por Deus, que deveria ser cumprido pelos sacerdotes, que era oferecer sacrifícios ao Senhor pelo pecado do povo. E agora, depois dessa experiência toda que ele teve com Deus, nós vemos Deus confirmando esse chamado, esse ofício na vida de Jó. Jó acabou de dizer isso para Deus, reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, reconhecer que estava arrependido no pó e na cinza, reconhecer que antes conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora o conhece face a face. Depois disso, Deus retoma a palavra. No versículo 7, nós vemos: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Que coisa interessante. Deus agora se dirige para aqueles três amigos de Jó e fala com eles: olha, a minha ira está contra vocês. Eu estou irado contra vocês, porque vocês não falaram coisas corretas a meu respeito. Jó, mesmo com os seus questionamentos, só falou coisas corretas a meu respeito. E Deus diz para aqueles três homens: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Que coisa interessante. Jó está lá doente. Aqui ele ainda não tinha sido restaurado, mas ele continuava cheio de chagas. Ele continuava na sua dor, continuava sem filhos, continuava pobre. Mas Deus, em outras palavras, diz para ele: Jó, continua sendo meu sacerdote. Agora você vai interceder por esses seus três amigos que te perturbaram tanto nesse seu período de sofrimento. Jó, você não foi sacerdote para os seus filhos, agora você vai ser sacerdote para esses três amigos. Porque se não for a intercessão de Jó, eu vou destruir, eu vou derramar a minha ira sobre eles. Em outras palavras, e aqueles homens pegaram logo os animais e levaram até Jó, para que Jó oferecesse aquele sacrifício ao Senhor e orasse por eles, porque Deus já havia dito que a intercessão de Jó ele iria responder. Aí sabe o que eu fico imaginando? Aquele homem coberto de chagas, com feridas no corpo todo, mas consciente de que agora conhecia o seu Deus, sabendo que naquela provação ele viu Deus face a face. Agora ele se põe de pé diante de Deus para exercer o seu ministério. Oh, Jesus! Não é fácil não, viu, irmãos? Não é fácil não. Quanta gente que, porque está com dor de cabeça, não exerce o seu ministério. Quanta gente, porque está com alguma indisposição: estou muito cansado hoje, pastor, coloca outro no meu lugar, né? Abre mão do seu ministério, abre mão do seu compromisso com Deus, abre mão do seu chamado. A mínima oportunidade que ele tem para justificar a falta dele, ele não vem na igreja. Ainda faz questão de avisar: pastor, pastor, eu não fui, mas é porque eu tinha um compromisso lá no meu trabalho, ou então eu tinha um aniversário de um parente, ou então eu tinha um problema para resolver na minha família. Eu já avisei para os meus amigos e parentes, não marque aniversário domingo à noite, que domingo à noite eu já tenho um compromisso. Se quer que eu vá para o aniversário, então não marca domingo à noite. Porque a minha prioridade é o meu chamado. Cada um de nós temos um chamado, temos um compromisso diante de Deus. Talvez aqui nós tenhamos muitos aqui sentados e um só falando aqui na frente. Mas eu tenho certeza que a igreja não existiria se não fosse cada um de vocês que estão sentados aí. Agora está na hora de eu falar. Mas eu sei o papel que cada um aqui tem cumprido diante de Deus, dentro do reino de Deus, dentro da sua célula, dentro do seu ministério, na igreja de Macaé, e assim por diante. Cada um de nós temos o nosso chamado. Cada um de nós temos a nossa responsabilidade diante de Deus. Jó se levanta e vai cumprir o seu dever. Acredito que com dificuldade, acredito que com dores, ele oferece aqueles animais, sacrifica aqueles animais diante de Deus e começa a orar pelos seus amigos. Aí veja o que que acontece lá no versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois e 1000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Sabe quando Deus mudou a sorte de Jó? Quando ele cumpria o seu ministério, quando ele cumpria o seu chamado. Aleluia. Meu irmão, a sua dor não é desculpa para você ficar sentado. A sua luta não é desculpa para você deixar de cumprir aquilo que Deus colocou na sua mão para você cumprir. Pelo contrário, é cumprindo o seu chamado que Deus vai mudar a sua sorte. É cumprindo o propósito que Deus tem para a sua vida, que Deus vai te dar em dobro, que Deus vai abençoar o seu segundo estado, que Deus vai usar as pessoas, e as pessoas virão até você, como aconteceu com Jó, para trazer a solução, para trazer a bênção, para trazer a vitória que você precisa. Tem gente que precisa tanto da vitória, precisa tanto da solução do problema, que ele esquece de fazer a obra de Deus para correr atrás das pessoas. Não, eu tenho que ir até fulano, não, eu tenho que fazer aquilo, não, eu tenho que resolver aquilo, porque não posso ir na igreja, não posso cumprir meu chamado, não posso estar na presença de Deus, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que procurar fulano, tenho que ir para o lugar. Meu irmão, preste atenção. Quando você faz a vontade de Deus, Deus manda as pessoas até você. Aleluia. Foi isso que aconteceu com Jó. Jó não saiu de casa, não. Depois de tanto tempo de sofrimento, por que que eles não visitaram ele antes? Por que que não se condoeram antes? Porque Deus não deixou. Porque era tratado. tratamento de Deus, era para levar Jó a um nível mais alto, era para fazer Jó conhecer o seu Deus. Agora, no momento que ele se põe de pé, se arrepende dos seus erros, dos seus questionamentos, tem uma experiência real com Deus e cumpre o seu chamado, aí Deus manda, Deus faz, Deus traz a existência o que não existe, Deus dá em dobro, Deus dá em dobro, Deus dá muito mais do que você poderia conseguir com as suas próprias mãos. Não tem outra forma, não tem outra maneira. Meu irmão, conhecer a Deus, entender o propósito de Deus, os desígnios de Deus, passa pela dor, passa pela luta, passa pelas dificuldades. Eu posso ficar prostrado o resto da minha vida, ou posso me levantar e dizer: Senhor, eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo do pó e da cinza. No momento que você fizer isso, Deus vai restaurar o seu ministério. Deus vai fazer como fez com Jó, mandar os três amigos irem lá na casa dele com os sete novilhos. Jó, pelo amor de Deus, mata os novilhos aqui, faz um sacrifício, intercede por nós, que a ira de Deus está contra nós. Naquele momento, Deus estava restaurando o ministério de Jó, o sacerdócio de Jó. Jó, primeiro, reassumiu o seu ministério, para depois receber a restauração de todas as outras coisas que ele precisava. E é assim, meu irmão. Não tem outra forma. Poxa, pastor, não tem outro jeitinho, jeitinho mais fácil, não. É assim que a palavra de Deus diz. No momento que você se arrepender, você reconhecer os seus erros e se colocar diante de Deus em arrependimento, o Senhor vai primeiro restaurar o seu ministério, vai te dar responsabilidades na casa do Senhor, vai colocar pessoas na sua vida para você cuidar, vai te usar com os dons que ele já te deu, que você sabe que ele já te deu. E dessa maneira, você restaurando o seu ministério, se colocando à disposição de Deus, trabalhando para Deus, ainda com dores, ainda com sofrimento, ainda coberto de chagas, aí sim, enquanto você cumprir o seu chamado, Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai mudar a sua história, e com certeza o segundo estado será muito melhor do que o primeiro. A palavra de Deus diz que Deus deu novamente 10 filhos para Jó, 7 homens e 3 mulheres, como ele tinha antes. E as três mulheres foram as três mulheres mais lindas daquela época. Por que Deus não deu 20 filhos, né? Ele tinha 10, ele deu 10. Porque na verdade aqueles 10 estavam com o Senhor. Na verdade ele tinha 20. Deus deu mais 10. Os 10 que ele tinha perdido estavam com o Senhor. Meu irmão, Deus sabe o que você precisa. Chega de murmurar, Chega de questionar a Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Quem é a criatura para questionar o Criador? Simplesmente aceite a vontade de Deus, o propósito de Deus. Se arrependa dos seus erros e se coloque diante de Deus à disposição dele para cumprir o seu chamado. Se coloque de pé nesse momento, eu quero orar por você. Salmo 46, versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Saber quem é o seu Deus, conhecer o seu Deus, começa quando você se aquieta. Isaías 41:20 diz: para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Meu irmão, todos vão ver e vão saber. Todos vão considerar, vão analisar e vão entender que foi a mão de Deus que te fez passar pela prova, mas que te levantou depois. Foi a mão de Deus que fez isso. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isaías 41:13. É o Senhor teu Deus que te toma pela tua mão e te ajuda. E te põe de pé. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14 diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Quanto Deus faz durará eternamente. A bênção que Deus tem para te dar é completa. A palavra de Deus diz que depois que Jó foi restaurado, ele viveu mais 140 anos e viveu até a sua quarta geração. Versículo 16 está escrito isso: e os filhos dos seus filhos, dos seus filhos, até a quarta geração. Deus deu longevidade para Jó, para mostrar para nós que é assim que ele faz. Quando ele restaura, quando ele renova, quando ele nos dá uma experiência com ele, é para ficar eternamente no nosso coração, na nossa vida, marcado na nossa história. E a bênção dele será completa. Feche os seus olhos nesse momento. Comece a falar com Deus. Eu sei que nessa noite o Espírito Santo falou aos corações. Sei que nessa noite muitos aqui precisam fazer como Jó, chegar diante de Deus com muito respeito, com muita humildade, dizer: Senhor, eu sei que tudo pode. Eu reconheço, Senhor. Eu reconheço que tu podes cumprir os teus planos na minha vida. Mesmo que passe pela dor, mesmo que passe pelo sofrimento, mesmo que passe pela luta. Eu sei que aqui entre nós existem muitos que precisam dizer como Jó: Senhor, eu me abomino, estou arrependido de tanto questionamento, estou arrependido de tantas teorias, estou arrependido de tantas justificativas sem fundamentos. Estou arrependido, Senhor. Me arrependo no pó e na cinza. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer face a face. Eu quero ter uma experiência profunda contigo. Quero te conhecer não pela teoria, mas eu quero te conhecer pela prática da vida, no meu dia a dia, conhecer a ti mais e mais. Você que deseja fazer isso nessa noite, você que deseja falar isso para Deus nessa noite, reconhecer os seus erros, reconhecer que se arrepende, reconhecer que precisa de um nível maior de intimidade com Deus, eu quero te convidar a fazer isso aqui na frente, diante de Deus. Vindo aqui na frente, você estará não vindo diante do homem, não vindo diante desse púlpito aqui, que nada mais é do que uma construção, mas você estará profeticamente indo diante do altar de Deus, dizendo para Deus: Deus, eu me arrependo, Senhor. Eu reconheço que tu, somente tu, podes todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Venha dizer isso diante de Deus. Venha dizer isso diante do Senhor. O Senhor não te trouxe aqui por acaso. O Senhor não te trouxe aqui simplesmente por um convite. Mas Ele te trouxe aqui para falar ao seu coração. Poderia passar o resto da sua vida prostrado naquele sofrimento. Mas ele escolheu se arrepender. Ele escolheu reconhecer quem era Deus na sua vida. E eu tenho certeza que se você fizer isso nesta noite, Deus é fiel para restaurar o seu ministério, para restaurar o seu chamado, para restaurar toda a sua sorte. Venha diante do Senhor, Ele está te aguardando. Venha diante do Senhor, Ele está te chamando. Aleluia. Glória a Deus. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Fale com Deus nesse momento. Fale. Fale com Deus. Aquilo que está em seu coração, mediante a palavra que Ele falou para você. Fale com Deus. Aleluia. Aleluia. Quando brilha o sol, ouça a chuva vem. Quando brilha dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz, então, em silêncio estás. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre é Deus. Ouça a voz do Senhor. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor que não, sei que é por amor que estás ensinando que sempre és Deus. Mas, meu querido, neste momento eu quero te apresentar cada uma dessas vidas, cada uma dessas vidas, ó Deus, estão diante de ti neste momento para dizer que se arrepende, para dizer que não mais se colocarão em questionamentos, mas se submeterão à tua vontade, aos teus desígnios. Ai, querida, aqui estão estas vidas que dizem para ti que se arrependem, que precisam da tua restauração. Ai, querido, alcança os teus filhos agora. Aqueles, ó Pai, que realmente se colocam diante de ti com os corações arrependidos. Alcança os teus filhos agora, Senhor, com a tua restauração. Restaura o chamado. Restaura o ministério, restaura os teus propósitos, restaura, Senhor, a tua vontade, torna, Senhor, a usá-los na tua casa, na tua obra, torna, Senhor, a colocar responsabilidades nas mãos deles, para que eles cumpram, Senhor, o teu chamado nas suas vidas. Senhor, e que ao cumprirem os seus chamados, eles possam ver, ó Pai, a história da sua vida mudada, a sua sorte restaurada, as tuas bênçãos vindo sobre todas as áreas. Pai, que eles possam receber, ó Pai, em dobro, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo levou. Que eles possam receber, ó Deus, para cada dia de vergonha, muita honra. Pai querido, que eles possam receber, ó Pai, a aprovação, o reconhecimento, não dos homens, mas vindo de ti, Senhor, para a vida deles. Senhor, usa quem o Senhor quiser para restaurar a sorte dos teus filhos. Traz, Senhor, até as mãos deles. Traz, Senhor, até dentro da casa deles, Senhor, as bênçãos de restauração, de restauração material, de restauração emocional, de restauração física, de restauração espiritual. Opera, Senhor, a tua obra completa nessas vidas. Senhor, nós cremos na tua palavra, e recebemos essa palavra, tomamos posse dessa palavra, para vivermos, Senhor, uma nova vida contigo, para conhecermos a Ti face a face, para entendermos, ó Pai, a profundidade dos Teus mistérios e das Tuas maravilhas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu vais fazer em cada uma dessas vidas. Nós oramos em nome de Jesus.